são iguais. Estrelas formam o cenário junto com o ar. Tudo é tão perfeito assim se você está lá. Deslizam por montanhas nuas, tatuagens, piercings, língua, peito, nuca. Sigo por florestas virgens de algum pecado. Uma luz me disse: estamos prontos. A eletricidade invade nossos corpos, explode em gotas de amor e prazer. De estar ali, eu e você. Abraço no espaço sideral, sem medo do que eu nunca vi, sem pressa de chegar no fim. No espaço, olhos num segundo eu sinto paz. Aumento o som da guitarra. Solos nunca são iguais. Estrelas formam o cenário junto com o luar. Assim, se você está lá, minhas mãos deslizam por montanhas nuas, tatuagens, piercings, língua, peito, nuca. Sigo por florestas virgens de algum pecado. Uma luz me disse: estamos prontos. A eletricidade invade nossos corpos, explode em gotas de amor e prazer. De estar ali, eu e você. No espaço, te abraço. No espaço, sideral, sem medo do que eu nunca vi, sem pressa de chegar no fim. No espaço, te abraço. No espaço, sideral, sem medo do que eu nunca vi, sem pressa de chegar.